passando em velocidade indicada. Tá batendo 250, 3154. Entendi. Quer que reduza a 3154? Reduza para 2009. 2009, tá, 3154. O nono 64, estabilizado na 10 de sábado. Pontas 154 para o localizador, curve agora à esquerda na Pro 060. Deixa para 2000 pés, ajuste 105, autorizado ele é sexo da pessoa 0, repasse estabilizado. 2 de direita 060 para o Loki, reportado estabilizado, 3254. Estabilizou o 164. Sono 1164, chega a torre 18, pessoal 95. 95. Oi, o 164 passou externo, estabilizado na 10. Salvador, gol, o 164. Gol no 164, autorizado com uso pistão no 0, vento no 60 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 5. Ok, beleza, confirma o vento? 1 no 60 graus, 08 nós. Obrigado. Repouso na 10, gol 164. Está na 3154. Está na 3154, chama a torre 1 na 8, deixa eu falar, desculpa. 295, está na 3154, obrigado, meu PJ. 64, só os 31, 21, desceu 9 a livrar. Desceu 9 a livrar, o 9 é 4. Boa tarde, tá 3154, passando ainda certo. Tá 3154, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 70 graus, 1 a 0 nós, ajuste no 0 e no 5. 0 no 5, autorizado pouso 1 a 0, tá 3154. Tá 3154, são os 34, direita 121, desce 19. Direita 219, tá 3154. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4462, informação Azul. Azul 4462, estamos identificação. Plano para onde Bomed, após Bomed, nessa via chegada Bomed 1 para nível 050. Já no ideal de tecido, 4462. espera pronta da 1-0, Oceano F63, 6-1-5. Oceano F3-1-5, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-70 graus, 0-7 nós. Alinho de acorda 1-0, 6-1. Controle Salvador, autoriza para o de Duna, para o azul 42... 4462. Azul 4462, autorizado Duna. Oceano M3-1-5, decola 240, chama o controle no 20.8. 20.8, obrigado. Cinco, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. Subida via São Bruno para o nível 360, 63 no chão. 14462, deixa para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado em LS X-Ray da pistão no 0, repassabilizado. Controle Salvador, boa tarde, é o 2263 da Passaredo, ciente da informação Zulu, transferido. Passaredo 2263, aciona identificação, foi direto ETAP, desce para o nível 050. Boa, direto ETAP, descendo para o 050, o 2263. 097, nível reautorizado, 060. 060, só 097. Salvador, boa tarde, 6304, Cazuluna, se escuta. Xenon 6304, sem identificação, disso via chegada Bolmédio 1 para o nível de voo 070. Via Bolmédio 1 até o 070, pode voar duro, 6304, querido? Mantenha a chegada. 6304. Estabilizado VLS, Azul 4462. Azul 4462, chame a torre Salvador, 119 decimal 1. Confirmando 118 decimal 9. 6895, obrigado. Controle Salvador é o passaredo 2263. A possibilidade de uns 20 graus à direita da rota evitar a formação? Azul 4462, ajuste no 095, buscando a informação, voz de autorização de pouso. Reforçarei ao término do desvio pela esquerda 2263. Controle Salvador, 6315, 6 esquerda, magnética 180 por 30 milhas, para evitar formações. Deixa eu levar 315. Azul 4462, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus no zero norte. Ele pouso lá no zero, azul 4462. Poxa, né, 63185, submantenha o nível de voo 340, foi na prova de base. Contagem? Vai voar por base. Suba e mantém nível 340. Vou direto por base, Xanel 63. Vamos lá. Está acendendo então agora por 340 e está voando agora na proa da posição por base. Papa Uniforme Bravo Alfa Victor. Afirma, Xanel 63, chame centro Recife 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. Para 2835, Uno, do, qual é a secundária? Pode confirmar? 125, decimal 1. Para 25, decimal 1. Bom final de semana, Sureta. Autorizado ILS X-Way da pistão no zero, já passa habilizado. Desce 2000 pés, 10, 15 e reportará estabilizado 2263. Obrigado. Bom, 1097, resumo já para 2009. Resumindo, 2097. Desce para 4.000 pés. Ajuste 1.095. 4.015, 1.095. 1.097. Minha 310, desce para o nível 050. Confirma, metade para o 6304, Sereno? Não, 6304, desce para o nível 050. 6304 até o 050. 2263, confirma pelo que você está mantendo. O 2263 interceptou, acabou de interceptar o localizador agora. Roma 097 para sequenciamento, mantenha presente para um limite ao curso do localizador. Gente, nós vamos mantenha presente para o ar. Obrigado pelo curso do lote, Roma 097. Puxa 10-6304, reduza para 2-1-0 mais. 10-6314. Passaredo 2263 vai passar a 3 de Duna, mas já estabilizado no localizador. Passaredo 2263, chame a torre 118 decimal 95. 1895, muito obrigado. XG0506314. Xelé 6142, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém a cabeceira 1-0. 3015, reduzindo 79, voo 9097. Boa tarde, é o 2263 da passarela. Transfere o que está passando no momento, mas já estabilizado o localizador. Já viu? Passarela 2263, eu continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 015. Vento no 50 graus, 08 nós. O 2263, na sua escuta, prossegue a aproximação. Xelé 6142, autorizado, decolagem no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Roma 097, para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 130. Autorizado ILS, X-Ray da pista 1-0, repassibilizado. Esquerda 130, autorizado X-Ray da 1-0, repassibilizado, 1097. Xelé 6314, reduza para 1-70 mais. 170, 6314. Passarela 2263, autorizado pouso pistão 1-0, o vento no menos 0 grau 08 nós. Tem livre pouso na 102263. Passarela 1142, decolado 58, sem controle Salvador 120, decimal 8. 208, 6142, boa tarde. Localizador, curve à direita para o 060. Ah, interceptar o curso 060. Controle Salvador, boa tarde. Xelé 6142, contato radar na decolagem, suba via saída Fuca para o nível 350. Via Fuca 350, 6142. boa tarde, Gol 620 com Azul. Gol 620, acione identificação, deixa via chegada Gol Med 1 para o nível 050. Gol Med 1 para o 050, a possibilidade de voar ITAP está presente? Autorizado. ITAP está presente, 620, obrigado. 097, meu torre 198, decimal 95. 1895, 097. Chanel 6314, desça para 2000 pés, ajuste 10-15, autorizado em LS X-Ray da pista 10. Autorizado até 2000 pés, LS X-Ray da 10, 097, o ajuste 10 no 5, sem aproximação, guardando pista livre. E 154, 0 no 7. Passarei 2263, solos 1800 e velha direita. E chama solo 121, decimal 9. Direito 219, passarei 2263. Salvador, boa tarde, 6314 do MDF. 6314, existe no 015, número 2 para pouso. 6314. No 097, autorizado pouso, pista no 0, vento. 170 graus, 099. Entrei pouso no 0, com o 097. Gol 1097, sala 03, libera direita, chame Saulo Salvador, 121, no 19. 19, libera, 1097. 314, vento 170 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, China 6314. Esquerda pro A40, deve estar tomando aí. Aproximadamente 10 milhas. Eu chegou no 620, após desvio, vou girar de táxi. Após desvio, de táxi, 620. Vou no 610, com segunda após desvio, vou direto Duna. Opa, após desvio então vai voar Duna, no 610. Vai descer para quanto depois? 2 mil pés na proa de Duna, ajuste no 015. 2 mil pés com 1.015 proa de Duna, vou 610. Tá pulando, dona, ou meia da idade? 0 autorizado, LS X-ray, pistão 1 0, já está estabilizado. Vai para estar estabilizado, né? X-ray dá 1 0, vou 6 0. Azul 4131, boa tarde. Azul 4131, a linha decola. Pistão 1 0, vento 8 0, grau 08 nós. Linha decola 1 0, azul 4131. Canal 6321, mantém ponto de espera, pistão 1 0. Boa tarde, Altan 3192. Altan 3192, adiciona identificação, lista via chegada bom médio 1 para nível 050. Via chegada, por que a senhora, após a posição PAMOG, possibilidade de WhatsApp, função de informação sobre bom médio? Boa, após direto para Altan 3192. Ok, então vai voar WhatsApp, obrigado. Boa tarde, Altan 3192. Sim, autorizado pouso, pistão 1 0, vento 190 graus, 099. Ok, livre pouso na 1 0, voo 60. Azul 4131, decolada azul 12, no controle Salvador, 120, 0, decimal 8. Salvador 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4131. Azul 4131, contato radar na decolagem, chuva via saída Salvo 1 para o nível 320. Via Salvo 1 320, 4 130. Isso, né? 6321, na Lima, mantém cabeceira no zero. PNR mantém cabeceira no zero, né? 321, no Gol no 620, salvador no 5, libera direito, deixa me salvar o Salvador no 21 no decimal 9. 121 no 9, vou livrar. Gol no 620. É 321 da Oceané, autorizado decolagem, pista no zero, vento. O no meia, 0 grau, 07 nós. Decolagem, pista no zero, para Oceané, 321. Correu 9796, na ponte, cara, pronto. Voo 9796, ali mantém que obter 1 a 0. Ali mantém 1 a 0, voo 9796. O Sinema é 321, decolado do no meio, no controle de Salvador, 120, décima 8. Controle 208, Sinema é 321, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Sinema é 321, estamos 25 pés na árvore. Sinema é 321, contato radar na decolagem, sua via saída Árvore 1 para o nível 320. Sete nove meia, três zero, decolagem, pistão zero, vento noite zero, grau zero oito nós. Valeu, vou na 7-9-6. Thank you. controle, hoje na 63, 2-1, desvio, permanece na proa 280 devido a uma formação ali perto de Arbor. 0-8. Sim, 1-2-0-8, obrigado, bom dia, boa tarde. Nessa milha, nessa proa, proa 278, aí aproximadamente 40 milhas. Sim, após desvio, vou direto a Leste. Ok, após desvio, Leste, Tiremia 32. Controle Salvador, boa tarde, Alcoa 979, está passando 1-979-6, contato radar na decolagem, suba via saída Sango 1 para o nível de voo 360. 360, voo 979-6. Desça para 2.000 pés, ajuste 10015, autorizado ILS X-Ray da pista 10, repassa estabilizado. Entendeu, 2.000 pés, 10015, obrigado, reportará. Tchonavia 321, chame centro Recife, 1260, alternando 35.3. 260357? 353. 353 secundário, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, o voo 1253, ponto de espera dando 09. 395, obrigado. 90 graus, 09, 9. Decola da 1, 09, 95.